Uma garotinha de 13 anos comenta com a mãe sobre seu primeiro namorado. O Paulinho é um gato, mamãe. Carinhoso, gentil, bonito, forte, inteligente. Tem tudo o que uma mulher pode querer de um homem. Ai, que bom, minha filhinha. É, mamãe, eu só tenho um defeito. Qual? Ele é um pouco atrevido. Imagina que logo na primeira vez que nós saímos, ele me pediu um beijo. No duro? Não, mamãe, na boca.